Pontualmente 10 horas no Grande Litoral, bom dia! Começando por aqui a primeira edição do programa Jussara, que começa hoje aqui na Rádio Costa Azul de Ubatuba, onde nós teremos aí a participação do Mário Gatto, da Ana Fiorin, da Lenina Mariana e do Leonardo Brito. Começando aí, falando lógico, para falar sobre o programa, né? Para que você ouvinte, você do outro lado, também possa estar participando via 3832-2993. Lenina Mariana, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Nós estamos muito contentes de estar aqui hoje, trazendo as informações para o público da rádio. E eu queria, então, explicar a vocês nossa primeira experiência, na verdade, também na rádio. Já quero me desculpar antecipadamente por eventuais falhas que a gente cometa. Nós não somos desse ramo. E, então, eu queria contar para vocês que esse programa Jussara é realizado pelo IPEMA, que é uma ONG situada aqui em Ubatuba, e é patrocinado pela Petrobras. É uma iniciativa em parceria com a Rádio Costa Azul e vai acontecer toda a última quarta-feira do mês. E nós vamos contar nesse programa um pouco sobre o IPEMA, como é que a ONG funciona, as comunidades que estão envolvidas no projeto Jussara, sobre a safra da Jussara e sobre outros produtos também. E vamos, enfim, contar um pouco como é que a gente vem trabalhando com esses produtos, com esses produtores aqui na região. Para rechear nosso programa, a gente vai contar com a parceria do Mário Gatto. Ele vai ser nosso programador musical e vai trazer novidades sobre as tradições caiçaras, sobre eventos, entre outras coisas. E nos programas também teremos a presença de representantes das comunidades. Vamos trazer sempre uma receita com produtos locais e vamos falar sobre cultura caiçara, quilombola, indígena e sobre esse trabalho do IPEMA que eu já falei. Hoje a gente está trazendo aqui o Leonardo Brito. Ele é coordenador do Centro Experimental de Permacultura e ele vai falar um pouco sobre o trabalho em geral do IPEMA. Agora eu vou passar aqui para o Mário Gatto. Vamos lá então para a participação do Mário Gatto. Alô, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Caiçaras, não caiçaras, enfim, todos os cidadãos ubatubanos, ubatubenses, como a gente costuma dizer. Bom, te agradeço aqui mais uma vez, a gente está iniciando dentro desse programa Jussara aqui, realizado pelo IPEMA, até porque o IPEMA faz um trabalho muito interessante com as comunidades tradicionais aqui em Ubatuba, em relação a culinária, enfim, a Jussara, o Cambuci, enfim. Então, quando fala de IPEMA, também fala de caiçara. Quando a gente fala de caiçara, fala de Ubatuba. A gente em Ubatuba aqui tem uma cultura muito rica, de sabedoria, de conhecimento, que deve ser mais apreciada, mais explorada, nesse sentido de aprender mesmo umas coisas. Aqui em Ubatuba a gente tem as pescas, as atividades tradicionais aqui em Ubatuba, elas são muito fortes, elas estão intactas ainda, o Ubatuba é um privilégio, é privilegiado pela essa cultura estar viva. Enfim, então a gente vai falar um pouco sobre a cultura caiçara nesses programas, através desses programas do projeto Jussara. Né, a gente vai agradecer às pessoas que nos ajudam nesse sentido, aos grandes mestres, né? Um grande abraço lá para o seu Dito Benedito Fernandes, seus filhos lá do Sertão do Poruba, que tem um histórico de vida maravilhoso relacionado àquela região. Enfim, então a gente vai apresentar um pouco das músicas do seu Dito Fernandes, para vocês conhecerem mais o seu Benedito Fernandes, um grande mestre, um grande doutor nessa arte, tá? E outras coisas a mais, corridas de canoas, enfim, falando sobre o baile de Fanão, que acontecerá no dia 29 de março, também na Associação dos Aposentados, vai ser muito bacana, sobre a peregrinação da Folia Divina Espírito Santo, que vai começar no Camburi no dia 2, uma realização da Fundarte, enfim, e outras mais coisas relacionadas à nossa cultura. Maravilha, então, né? Muita coisa boa acontecendo aí dentro do programa Jussara, não é, Lenina? Coisas boas aí, e principalmente sobre a cultura caiçara, né? É, exatamente. Queremos falar principalmente, exatamente, dessa cultura tradicional, dessas populações, né, que estão preservando essa cultura. Então, nossa intenção é essa. E contar um pouco também sobre alimentos diferentes, enfim, frutos que às vezes as pessoas nem conhecem. Vamos trazer um pouco de novidade aqui para todo mundo. Eu queria aproveitar para agradecer a Fundarte também, que é nossa parceira nesse momento, com a sessão aqui do Mário Gatto, que vai nos acompanhar nesses programas. Maravilha, então em cima disso também nós teremos receitas, teremos dicas, tal, e teremos aí também informações. Tem muita gente que não sabe o que é o IPEMA, né? O que faz, né? Tem os cursos, tal. Em cima disso também o Leonardo vai estar falando com a gente, né, Leonardo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Meu nome é Leonardo Brito, eu sou coordenador do Centro Experimental de Permacultura do IPEMA. Ele fica localizado lá no bairro do Corcovado. E para quem não conhece, a gente vai estar falando um pouquinho hoje aqui no programa sobre o que é a permacultura, sobre o Instituto. Maravilha, então. Vamos começar então falando, né, explicar, esclarecer para o nosso público aí sobre a permacultura, né? O que é? A permacultura é um termo que as pessoas não conhecem exatamente a palavra em si, a permacultura, mas com certeza no seu dia a dia praticam e fazem uso dessa técnica, que é a permacultura. A permacultura, ela surgiu, esse nome surgiu, lá por volta da década de 70, não surgiu no Brasil, né, com esse nome, mas é claro que já existia aqui no Brasil. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a se preocupar como os alimentos vinham sendo produzidos, né? Aconteceu uma coisa muito importante, né, nessa década de 70, que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde transformou a maneira de se produzir alimento. Por quê? As pessoas produziam em pequena escala, tinham lá seus plantios nos seus quintais, nas suas roças, né? Abasteciam localmente a população com esses alimentos que eram de qualidade, diga-se de passagem. E a partir disso foram criadas políticas, modelos de produção no mundo inteiro, que visavam produzir em larga escala, faziam monoculturas, por exemplo, plantavam só milho num lugar, só batata, né, dependendo da região que se cultivava. Então essas pessoas que queriam promover a permacultura começaram a ficar preocupadas com esse modelo. Por quê? Porque a monocultura, se acontece uma catástrofe, algum problema, alguma praga, você perde a cultura inteira e pode ter um problema sério, né, para poder alimentar aquela determinada população. E ia se deixando de lado a cultura tradicional, de uma roça diversificada, onde você, num mesmo espaço, você podia plantar feijão, mandioca, milho, batata doce, o que quer que seja. Então a permacultura surgiu principalmente a partir desse ponto da produção de alimentos, né? Como retomar as raízes para produzir alimento de qualidade. O que a gente vê hoje em dia é o quê? A gente está aí à mercê do que tem na prateleira do mercado, muitos alimentos industrializados que a gente, se olhar lá atrás da embalagem, não sabe nem o que significa aquele monte de nome complicado, né? Os alimentos que chegam, seja legume, verdura, também eles não são tão nutritivos quanto eram antigamente, né? Porque para se produzir eles é quase que uma receita de bolo, você põe lá uma quantidade certa de nutriente e outros importantes são deixados de lado. Então, a permacultura surgiu com essa preocupação de transformar esse lado ruim que estava indo à produção de alimentos, né, e resgatar essa cultura ancestral de poder produzir de maneira diversa, de maneira rica, né? E a partir disso foram agregando-se outros valores para a permacultura. Por exemplo, como você não só conseguir ser autossuficiente, começar a produzir seu próprio alimento, não só depender dele para comprar, né? Porque isso é uma... Isso é uma preocupação que tem hoje também, né? As pessoas estão perdendo essa cultura da terra. Hoje elas estão cada vez mais dependentes do consumo, da compra, né? Precisam do dinheiro, mas para comprar, e não sabem mais como que se faz para plantar uma mandioca, como se faz para plantar determinada coisa. A não ser aqueles que vivem da terra até hoje, né? Que são as populações tradicionais aqui de Ubatuba, que a gente deve valorizar muito por conta disso, porque eles mantêm essa cultura de plantar, de saber a época certa, saber como se planta determinada coisa, porque tudo não é simples só colocar na terra ali que vai nascer, né? Quem trabalha com a terra sabe os percalços que passam. Então, a partir disso, também a permacultura foi agregando outras coisas. Por exemplo, como eu poder construir sem depender também de cimento, de brita, né? Tudo aquilo que vem de fora e que causa muito impacto para produzir esse tipo de material. Como que eu posso aproveitar os elementos que tem ali na minha propriedade para eu poder construir minha casa? Como, por exemplo, o resgatando a cultura caiçara, a cultura quilombola, né, que faz suas casas de pau a pique. E também trazendo um tom de modernidade para isso, né? Como fazer um reboco diferente na parede para ela tornar ela mais resistente ao longo dos anos, não precisar ali de 10 em 10 anos estar reformando aquela construção, né? E aí a permacultura se tornou algo muito amplo. Se tornou um planejamento de toda a propriedade, né? Como eu aproveitar melhor a minha água? Será que a água da chuva, né, que a gente não dá tanta importância, não pode ser captada e de repente usada no nosso vaso sanitário, ou então usada no tanque de lavar roupa lá, não é verdade? Então eu enxergo a permacultura dessa maneira, algo amplo que está relacionado com o planejamento da propriedade para você conseguir gerar um impacto positivo, né? Em vez de estar só degradando e não pensando nas gerações futuras que também precisam se beneficiar da terra, da água, e todos esses elementos são fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Quanto homem na terra. Maravilha, então, né? Um projeto amplo, né? Para uma cultura que envolve aí, né, diversas linhas, né, de cultivo, digamos assim. Você falou aí em casa de pau a pique, né? Hoje em dia, você falar em casa de pau a pique para a criançada, para os nossos jovens, muitos deles não sabem o que é. Eu morei realmente numa casa de pau a pique, onde é feita de barro, de madeira, telhado de sapê. Isso existe ainda hoje por aqui na nossa região? Com certeza existe. Se a gente for aí visitar as comunidades litorâneas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, né, que são as regiões aqui onde eu trabalho e posso afirmar, você ainda encontra muita casa de pau a pique, telhado de sapê, mas é claro, as pessoas, elas, assim como teve essa mudança da maneira de plantar, elas também começam a achar que por exemplo, uma alvenaria traz mais conforto, né? Por que eu vou ter um fogão a lenha se eu posso ter o fogão a gás, que é mais rápido, é mais fácil? E vão deixando de lado uma cultura, né? O prático, o rápido, vai gerando um impacto muito grande. Será que esse gás de cozinha precisa ser extraído? E qual o impacto que isso causa, né? Por que deixar de lado o bom e velho fogão a lenha, que faz uma comida maravilhosa, né? É claro, pode ter as duas opções, mas não abandonar uma cultura que é tão importante para o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, 10 horas e 13 minutos, daqui a pouco você volta, tem mais assuntos para a gente falar sobre permacultura. Vamos falar de música, Lenina? Aproveitar o embalo, tocar uma música com o Mário Gatto aí, para a gente saber o que nós vamos ouvir aí, mostrar um pouco da nossa cultura? Ah, com certeza, é importante você também. Um Shiba maravilhoso, que o Sudito Fernandes, foi feito uma gravação alguns anos atrás, bem bacana. E o Shiba, né, como chamava também os antigos, chamava Cachorro do Mato, eles aconteciam nos bailes de fandangos no passado, e ainda hoje, se é possível ver essas manifestações. Ele era dançado, no passado era dançado, era muito comum de se dançar com tamancos, né? E a formação musical eram violas, rabeca, pandeiro, enfim. E tudo isso é o que formava o fandango de modo geral. Então o Shiba era muito legal, era a dança mais esperada durante a noite, que amanhecia dias, nas festas religiosas, nas puxadas de canoas, nas construções de casas de pau-pique, enfim, esse era o pagamento das pessoas, era o fandango. Então a gente vai ouvir aí um Shiba do seu Dito Fernandes, lá do sertão do Puru, grande Dito Fernandes. Thank you. madrugada no sertão do Mirador. Por causa da batata que nós pusemos no caminho. da batata, e nós pusemos no caminho. Minha terra se usa na incêndio da Pará. Da batata, e nós pusemos no caminho. Sabe o que aconteceu lá? Foi no dia 17, quando tive a convidado naquele deserto. Quando eu cheguei no Chiba, eu fiquei muito aborrecido. Falei com o chefe da casa, ele não quis falar comigo. De madrugada soltosa, você não na beira dormiva. Eu junto com o companheiro, quase morremos de mas eu logro teu carinho. Por causa da batata, se nós podemos no caminho. Foi que lá ia ficar o ribeirão passando no meio. Pode lá dar um sofrio e eu de caso primeiro. Dez horas e 22 minutos, tá aí, né, Margato? Um Chiba do pessoal lá do bairro do... Puruba. Lá do Puruba. Pega aí, aproveita e fala mais um pouco lá do bairro do Puruba, então, né? Maravilha, é, né? Fernandes, grande música nossa, né? Música nossa aqui nos 1140 da Rádio Costa Azul. Não sei quem que vai responder, mas o Thiago do Perequiaçu, ele ligou aqui e falou para falar dos pontos de vendas do produto Jussara. E se as receitas dadas no programa, são, os ingredientes são a base da Jussara. Adivinhou. Primeiro vou falar sobre as receitas. A gente não vai dar só receita de Jussara, porque tem outros produtos que dão pratos tão maravilhosos quanto. Então a gente vai privilegiar a Jussara, vamos dar bastante receita de Jussara, mas vamos dar de outros frutos também. Bom, depois eu posso falar mais sobre isso, mas eu só queria dizer, a gente tem disponível no site do Projeto Jussara o livro Culinária Jussareira. Lá tem uma série de receitas todas testadas, maravilhosas, garanto todas. Pode baixar o livro ali, olhar e fazer. Além disso, a gente combinou aqui com a rádio que todos que telefonarem, deixem seu contato, que a gente, ao final do programa, vai sortear um livro de receitas da culinária jussareira para essas pessoas que participaram aqui do programa. Pelo telefone 3832-2993, é isso, Russo? Então, tá bom. Bom, os pontos em que você pode encontrar a Jussara. Vamos lá. Quem vende a polpa da Jussara congelada, né, para você preparar diversos pratos, enfim, é o Empório Cerealista, aqui no centro, nas ruas Salvador Correia, 28. Ali você vai encontrar a polpa congelada e tudo mais, né? Também isso. Na Padaria Integrale, né? Na Padaria Integrale, na rua Esteves da Silva, 360, você encontra o pão de Jussara, que é uma delícia também. Já na Sucolândia, aqui na Avenida Iperuig, você encontra o suco e vitaminas feitas com a Jussara. E no Vitamina Central, que fica ali na Rua Paraná, na esquina com a Tomás Galhardo, também o suco e as vitaminas. Esses são locais que são parceiros das comunidades, eles estão comprando diretamente dos produtores e você pode encontrar esses produtos nesses locais. A safra está começando, né? Ah, é verdade, o Leonardo lembrou aqui que tem também na feira. Os próprios produtores estão levando polpa congelada para vender na feira do sábado. De qualquer forma, a safra está aí, já começou, então já dá para começar a ir atrás da Jussara nesses pontos que eu já mencionei. A gente tendo outros pontos, vamos trazer aqui também para vocês. Maravilha, então agora 10 horas e 25 minutos. Leonardo, falar um pouco mais sobre os cursos, né? Tem curso de carnaval, de Páscoa, né? Tem curso também aí lá no segundo semestre, enfim, cursos não vai faltar. Gostaria que você passasse a lista aí para os nossos ouvintes. Tá bom, legal. Esses cursos eles vão acontecer lá no, na sede do IPEMA, no bairro do Corcovado, ali na altura da Praia Dura. Lá a gente tem um instituto, tem na verdade um centro experimental, né, que faz parte do instituto. E a gente costuma promover diversos cursos lá relacionados à permacultura, relacionados à produção de alimentos, né? Como eu estava falando, a permacultura surgiu dessa preocupação de garantir esse alimento de qualidade, né, dessa cultura que vinha sendo perdida, e a Jussara não deixa de estar presente nesse contexto, já que é um alimento orgânico, agroecológico, produzido pelas comunidades tradicionais, e que é uma fonte muito rica, muito, muito nutritiva para a gente tá se beneficiando. Então, a gente, no carnaval agora, a gente já vai ter um curso que vai durar 4 dias, e esse curso é um curso prático, onde a gente vai estar abordando diversas técnicas de construção com barro cru. Além disso, a gente vai estar ensinando a fazer canteiros verticais, né, que são um método para fazer hortas em pequenos espaços, né? Por exemplo, quem tem um quintal pequeno pode estar se beneficiando desse conhecimento para estar produzindo um alimento de qualidade. Além disso, a gente vai estar também abordando esse tema aí de produção de alimentos num aspecto de roçado. Vai ser um curso bem bacana, um curso prático, 100% prático. Tá? Além desse curso, a Ana lembrou aqui agora que as vagas já estão esgotadas para esse curso. Vamos esperar um próximo aí, porque tem muitos cursos ao longo do ano. É justamente isso que a Maria Eliane aqui do centro ligou. Ela falou, ela estava dizendo sobre isso, né? Como faço para me inscrever nos cursos se é pago e se ainda tem vaga? Ah, sim. No caso desse do carnaval, as vagas já estão esgotadas. Você se inscreve ligando para o IPEMA ou pelo site. O telefone do IPEMA é 3836-1350. E o site é novo.ipemabrasil.org.br. A gente vai estar repetindo no final do programa aí os nossos contatos para o pessoal interessado poder anotar. É pago ou não? Curso, existe no caso do curso do carnaval é pago. Para o segundo semestre a gente tem uma lista de cursos aí que vão ser oferecidos gratuitamente para a comunidade de Ubatuba, do Litoral Norte. Mas vamos seguindo aqui no calendário para a gente não se perder. Vamos lá. Tá? No dia 18 a 21 de abril, que é a Páscoa, vai ter um curso de habitações sustentáveis, onde nesse curso a gente vai estar abordando uma parte teórica de como transformar a sua casa, a sua habitação, num modelo autossuficiente, onde você possa gerar sua energia, onde você possa captar sua própria água, produzir seu próprio alimento. Então é um curso bem interessante para quem quer transformar a sua vida e está pensando no futuro dos filhos, aí como garantir esses recursos sem ficar desperdiçando, né? No dia do trabalho, no feriado do dia do trabalho, que vai de 1 a 4 de maio, a gente vai ter um curso com o Pete Webb, que é uma referência, um australiano, que vai vir aqui no IPEMA, está dando esse curso de paisagismo produtivo. É um curso que ele trabalha com paisagismo, como eu disse, né? Ele faz jardins, só que sem perder o critério ali de tá produzindo alimento. Ele une a produção de alimento com o paisagismo, com o embelezamento daquela área. Então é um curso bem interessante, é o Peter Webb que vai estar dando, é um australiano, e o detalhe importante é que a gente vai fazer esse curso em cima de um telhado. A gente lá no IPEMA, a gente ensina a fazer, como você mesmo disse, a boa e velha casa de pau a pique, com telhado de sapê. Às vezes pode ser dado um toque de modernidade para isso, então lá no IPEMA a gente também ensina algumas técnicas, como o telhado verde, por exemplo. A gente consegue produzir alimentos fazer um telhado que tem muito mais conforto térmico, com custo muito mais baixo, aproveitando essa área de telhado. Então esse curso vai ser dado em cima do telhado do novo alojamento lá do IPEMA que a gente está construindo. Isso é no dia, do dia 1 ao 4 de maio, no feriado Dia do Trabalho. No dia 19 a 22 de junho, na época da Copa, vale dizer que não vai ter jogo do Brasil nessa data, então não precisa se preocupar quem queira se inscrever. Vai ter o curso que se chama Dragon Dreaming, é um curso também elaborado pelo John Croft, que é outro australiano. É um curso relacionado a planejamento geral, tanto para uma empresa, quanto para uma casa, quanto para a sua vida pessoal. Ele traz diversos elementos de planejamento para transformar o seu sonho numa realidade. Como explicar melhor isso? O John Croft estabeleceu uma metodologia para você conseguir mapear, elaborar etapas para a construção do seu plano, do seu ideal. Né, seja ele para sua residência, para sua obra, seja ele para sua empresa, para sua organização, para seu instituto. É, né, um curso muito amplo que é novo aqui no Brasil, mas muita gente já está conhecendo. Se chama Dragon Dream essa metodologia. Então esse curso vai acontecer do dia 19 a 22 de junho e vale a pena estar lá olhando no site do IPEMA um pouco mais sobre o que é esse curso, porque com certeza daqui a pouco muita gente vai estar falando disso daí. Fora isso, em julho tem o nosso curso mais famoso, que é o PDC, que é um curso avançado de permacultura, esse curso dá o respaldo para você se intitular permacultor. Após fazer esse curso, você vai ter um diploma, um certificado de permacultor. Ele abrange diversos temas relacionados à permacultura, é um curso longo, é um curso de 11 dias, vai do dia 19 a 29 de julho. Né? E é o curso mais famoso do IPEMA, ele ocorre todo ano e vai estar acontecendo, ocorre duas vezes por ano, ele já foi um sucesso agora em janeiro e em julho vai estar acontecendo de novo. Tá? Todos esses cursos que eu estou falando, exceto de carnaval, estão com vagas abertas, você pode estar se inscrevendo ou pelo site ou pelo telefone do IPEMA. Como você tinha falado, no segundo semestre a gente vai estar abrindo cursos gratuitos para a comunidade local. São cursos básicos relacionados à permacultura também. Ainda não tem data certa definida, mas em breve a gente vai estar divulgando no site do IPEMA. Os cursos têm os seguintes temas: introdução à permacultura, que é onde se vai falar um pouco mais, um pouco mais abrangente a respeito do que é a permacultura e como promover ela. Vamos ter curso de bioconstrução, ensinando todas essas técnicas que eu venho falando ao longo do programa, né, relacionado a telhado verde, a construção com barro cru, a como aproveitar materiais do próprio terreno para construir, fazer uma construção bonita, resistente, e que todo mundo vai visitar e vai gostar. A gente vai ter também um curso relacionado a manejo dos resíduos sólidos, que na linguagem simples é o lixo. Nossa, né, como que a gente pode transformar o nosso lixo, não deixar esse problema para a prefeitura ou para a sociedade no geral, né, como a gente transformar o nosso lixo orgânico em adubo para as nossas plantas, como usar as minhocas para conseguir isso, como poder aproveitar o nosso material, separar e encaminhar corretamente o material reciclável e de repente até ganhar um dinheiro com isso. Né, então vai ser um curso bem bacana. Fora isso, vai ter um curso de captação de água da chuva e reuso de água, né, a nossa água que sai da torneira lá da cozinha, a gente pode estar reciclando ela para outros usos, com uma qualidade de água muito boa, né, não aquela água suja que a gente manda para o esgoto e que se transforma um problema para a sociedade. A gente vai ter um curso também gratuito de produção de alimentos, de educação alimentar. Vamos falar bastante da Jussara nesse curso, com certeza. E vamos ter também um curso de produtos de limpeza ecológicos e de beleza também, né? Vamos ensinar a fazer shampoo, detergente, desinfetante, amaciante de roupa, tudo ecológico, tudo feito em casa e que, pode acreditar, é muito melhor do que esses produtos comprados aí no mercado. E fora isso, eu acho que a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente do curso de culinária que vai estar acontecendo talvez em outubro, ainda não tem data definida, mas esse curso de culinária foi um sucesso também no ano passado, em parceria com o Canelli, Gastrobar, que fica ali na Rua Guarani, ali no Itaguá. E a gente vai estar promovendo outro curso esse ano também com a nossa culinária diferenciada lá do IPEMA. Nesse curso aí, se precisar de jurado, pode contar comigo, valeu? Opa! Curso de gastronomia aí, nós estamos juntos. Agora, fala um pouco sobre, né, dos cursos que você acabou de falar, sobre as escolas, né? Vocês têm aí trabalho, visitação, vocês estão recebendo, passando essa informação para as escolas, não para os alunos? Opa, legal. É o seguinte, no IPEMA a gente recebe visitas do mundo inteiro. Né, a gente tem um programa de voluntariado lá, onde as pessoas podem se inscrever. Todo mês a gente abre, faz a chamada no nosso site, e as pessoas se inscrevem para estar podendo colaborar com as tarefas do dia a dia do Instituto e estar aprendendo também essas técnicas na prática. Fora isso, os visitantes que queiram conhecer o IPEMA que fica localizado no bairro do Corcovado, mais uma vez, ali na altura da Praia Dura, eles podem estar pelo site, pelo e-mail do IPEMA ou pelo telefone do IPEMA, eles marcam a data da visita, a gente vê a disponibilidade do monitor para estar recebendo essas pessoas, é cobrado uma taxa de R$20 por pessoa, pelo tour, pela propriedade, para a gente estar mostrando as diferentes tecnologias que tem no Instituto, né? E a gente prioriza fechar grupos, né? Então a gente tenta fechar um grupo de no mínimo 5 pessoas para o monitor poder fazer esse tour. Fora essas visitas de pessoas interessadas, a gente abre também visitações para escolas, onde também da mesma maneira a escola entra em contato pelo IPEMA através do site, do e-mail ou do telefone. E lá a gente faz, além da visita, a gente faz algumas atividades, por exemplo, uma mini construção, um protótipo, assim, uma pequena casinha sustentável com todas as etapas. Isso na prática, as crianças podem, além de se divertir, podendo trabalhar com barro, ter essa noção de como construir com materiais que vêm da natureza. Elas também aprendem como manter a natureza em perfeito estado, né, cuidando do lixo, cuidando da água. É bem interessante, é bem didático para essa faixa etária, né, das crianças que estão na escola, tanto no ensino médio, no ensino fundamental. É sempre um sucesso as visitas escolares lá no IPEMA, o pessoal gosta muito e as crianças se divertem bastante. Maravilha, então, 10h38, vamos de mais uma música, Marugato? O que é que nós vamos trazer aí de música, música da nossa terra? Ah, com certeza, essa é que nem minhoca, é da terra mesmo. Eu gostaria de contar um causinho depois aí, não sei se a gente vai ter um tempinho. Encaixa agora antes da música. Hã? Encaixa aí. Antes da música? Ah, bacana, então vamos lá. Bom, falando em Jussara aqui, eu costumo contar isso aí nas apresentações do grupo de Fandango. Falando em Jussara, uma vez um camarada foi caçar, ele foi pro mato, né, ele tava com a espingarda nas costas, naquela época a espingarda ia carregar pela boca, aí ele sentou pra descansar perto de uma pedra assim, aí ele viu um porco do mato correndo assim e o porco parou. Aí ele, puxa vida, rapaz, eu vou... rapaz, esse aí não vou perder não. Aí ele passou a mão na espingarda, botou de pé, boca pra cima, pegou e colocou a porva, colocou a espoleta lá e na hora do chumbo, cadê o chumbo, rapaz? Ele passou a mão e falou, cadê o chumbo? Aí ele tava debaixo de um pé de jussara assim, né? Aí ele viu aquele monte de coquinho de jussara jogado seco no chão, aí falou, ah, vai com coco mesmo. Aí passou a mão naquele monte de coco assim, enfiou na espingarda ali e ali ele meteu bala no bicho. Só que aí bateu nas costas do bicho e o bicho sumiu, porque ele mata fora. É lógico, não ia matar um porco, um coco de sara, mas enfim. Aí passou mais ou menos 10 anos assim, ele estava no mesmo lugarzinho que ele estava caçando, que ele viu, atirou esse porco, sentou para descansar novamente assim. Quando ele olhou, ele viu uns 30 pés de sara, assim, bonito, assim, né? Aí tinha sabiá comendo, tinha tucano comendo, aí tudo bem. De repente ele viu aquele monte de pés de sara andando. Aí ele falou, rapaz, será que eu tô ficando maluco? Não é possível, não tomei nenhuma hoje. Aí ele falou, vou ver o que que é. Chegou pertinho, quando ele olhou, rapaz, o porco que ele tinha tirado há 10 anos atrás, cara, brotou aquele monte de jussara nas costas, ficou aquela toceira de jussara andando, porque ele mata fora. É mole isso aí. Maravilha. É, pra você ver. Ah, falando do caminho um bocadinho, a gente, vou mandar essa música especialmente aí pros grandes remadores, grandes mestres do conhecimento na arte de remar aqui do Ubatuba, pessoal do Batumirim, da Praia da Fortaleza, grande Nel, o pessoal do Bonita, o Joanils que está nos ouvindo nesse momento, Edinho, grandes campeões ali, o pessoal da Barseco, Nelson, enfim. Vamos tocar mais uma aí, uma moda de canoa aí, também no seu Benedito Fernandes, lá da família, Dona Mocinha. Grande abraço a todos esse pessoal maravilhoso. Uma modinha de canoa do seu Dito aí. Canoa, minha canoa, oi, morena, canoa, que vai ver. Oi, morena, chega a canoa no mar, balancinha que eu quero embarcar no mar. Rebeão que corre, corre, para no mar. Oi, morena, e o meu coração faz bala, balancinha do que meu amor está. A viola não diz nada. Oi, morena, sem a bulha no pandeiro. Oi, morena, é o nosso padre vigário, balanceia, não diminua sem dinheiro. Minha canoa viaja, oi, morena, pelo norte curtinho. Oi, morena, essa canoa é só feita. Ai, morena, madeira de Guapuru. No cabo dessa viola, oi, morena, eu faço guerra civil. Oi, morena, em cima das carabelas, balanceia, eu faço cama pra dormir. Canoa, minha canoa, oi, morena, canoa no Elci. Oi, morena, canta sereia no mar, balanceia, eu canaio daqui. Quando despede, oi, morena, beija as flores do jardim. Oi, morena, se foi o meu dentinho, balanceia como você se pediu. Tá aí, mais uma música pra você aqui no programa da Jussara, né? E mandar um abraço então para o Thiago que ligou aqui, a dona Maria Eliane também. Aliás, o Edson Soares, ele está perguntando aqui se essa feira em frente ao Fundarte é de responsabilidade e são vocês do IPEMA que administram ou não. Aí daqui a pouco vocês respondem. A dona Nena também, Caissara, ligou aqui dizendo o seguinte: se a Jussara Madeira, ô Leonardo, se ela dá para utilizar, né, como caibro, como ripa, se dá para fazer com outras coisas, com os colheres e tal, se eles fazem isso ou não, né? Então é legal, é realmente a participação dos ouvintes, e muito obrigado. A dona Nena está parabenizando e falando que o programa está bom demais. Pode falar. Então, vou falar primeiro da feira. Não é responsabilidade nossa. Alguns produtores que participam dessa feira, eles são parceiros também, participam do projeto Jussara. Mas a feira em si não é responsabilidade nossa, não. É uma promoção da prefeitura, na verdade. Maravilha. Maravilha, então agora em cima disso, Leonardo, a Jussara madeira dá para utilizar? Olha, a Jussara, ela é uma espécie maravilhosa, né? Por quê? Porque além dos frutos que a gente se beneficia muito, né? A gente come bastante, ela atrai muito pássaro, muito animal para se alimentar deles também. Inclusive dentro do projeto a gente, toda semente, todo fruto que a gente tira, a gente pega a semente e replanta para poder garantir esse estoque de Jussara na floresta, né? A Jussara, ela é uma espécie que ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Justamente por conta do corte dela, porque o palmito dela é tido como muito saboroso e acabou que os palmiteiros e essa cultura de tirar o palmito para comer foi acabando com a palmeira ao longo do tempo. Até por isso que existe esse projeto para a gente poder trazer de volta o estoque natural de Jussara que não existe mais. E tradicionalmente a madeira da palmeira era assim usada para o encaibramento da obra, pode ser usada para artesanato, para fabricação de colher, de ferramenta, né? E as folhas também podem ser usadas para cobrir um telhado e tudo mais. Mas é claro que a gente não estimula isso, né? Porque hoje você cortando uma Jussara, você corre o risco de entrar na ilegalidade por ela se tratar de uma espécie em extinção. Né, mas é claro que tradicionalmente a palmeira ela tinha esse uso sim, aqui na região. Maravilha, então. O Joanilson ligou aqui, agradecendo o abraço que você mandou, viu, Morigato? O Joanilson aí está lá ouvindo, curtindo aí a programação da Rádio Costa Azul, parabenizando pelo programa também. Vamos falar do que interessa? Minha barriga já deu uma roncada. O que nós vamos falar de receita? Vamos passar uma receita aí de leve? Opa, vamos. Qual que é a receita do dia, então? Papel e caneta na mão. Anote a receita da Jussara hoje no primeiro programa aí. Dentre outros que estarão vindo, você pode participar sempre via 38322993. Qual que é a receita de hoje? A receita de hoje, eu já estava falando aí que a Jussara tem vários usos, né? Mas o que a gente mais gosta mesmo é o uso da polpa lá, do fruto que a gente colhe, despolpa e faz a polpa de Jussara. Como que é essa polpa, né? Depois que vai lá, a comunidade vai lá na sua palmeira, sobe nela, colhe, despolpa, embala a polpa e congela ela, porque ela tem que ficar congelada, né, gente? Logo depois que você beneficia lá o fruto, você tem que congelar ela rápido, porque senão ela sofre oxidação, ela perde um pouco a qualidade, né? Então, você vai encontrar ela para venda congelada ou então na forma de suco, de vitamina, que aí o próprio comércio ali já tá fazendo a polpa congelada, transformando ela em suco. Então, se você caso compre essa polpa lá na feira, ou então no Empório Cerealista, como a Lenina já tinha falado, os endereços aí onde está vendendo a polpa aqui em Ubatuba, você vai comprar ela congelada. Então, tem algumas dicas, né? Porque o pessoal fala, mas eu coloquei a polpa inteira, lá meio quilo de polpa congelada dentro do liquidificador, quebrou meu liquidificador, porque tá duro que nem pedra, né? A dica é a seguinte, você vai tirar essa polpa uns 5 minutinhos antes de bater ela. Vai bater ela com alguma fruta da região. Por exemplo, agora, muita banana, né, nesse verão. Você vai pegar uma bananinha daquela nanica, bem madura, bem doce. Vai pegar sua polpa, tirar ela do congelador uns 5 minutinhos antes, deixar ela de molho na água. Vai pegar um cambuci. Cambuci, que é uma espécie nativa aqui da Mata Atlântica também, muito saborosa. Quem não conhece, vale a pena aí estar conferindo na feira com o pessoal lá do Batumirim, que põe a barraca na feira, eles têm lá para vender a polpa do cambuci também, ou o fruto do cambuci. Então você vai fazer o seguinte, vai tirar essa polpa 5 minutinhos antes, deu 5 minutos? Você pega aquele rolo de abrir massa lá, de abrir macarrão, abrir massa, você dá umas batidinhas na polpa para deixar ela bem quebradinha, vai jogar ela o meio quilo de polpa lá no seu liquidificador, vai colocar um copo d'água para fazer uma polpa bem grossa, daquela que as crianças vão ficar com a boca roxa. Vai colocar uma banana nanica, daquela bem madura, bem doce, e um cambuci médio. Vai bater tudo isso. Vai sair aquele creme roxo da Jussara, que é maravilhoso. Isso daí vai render mais ou menos 1,5 litros de creme de Jussara com cambuci e com banana. Aí, como o bom e velho caiçara não pode deixar de lado a farinha de mandioca, que é o nosso produto tradicional aqui de Ubatuba, também joga uma farinhazinha de mandioca por cima. Faz isso 7 horas da manhã, que você vai ver que 1 hora da tarde você não vai estar querendo almoçar ainda, você vai estar com a barriga cheia. Maravilha, então. Fica a dica aí, né? Essa hora, 10 para as 11, né? Tá bom, né? Eu fiz isso hoje, não tô com fome ainda não, hein? Não, sei, né? Você tá já. Maravilha, eu vou nesse caminho, então. Agora, 10h50, 10 minutos faltando para as 11. Leninha, o que, é que nós temos mais aí para aproveitar e passar? Nós temos aí a participação, nós temos um livro, né, para sortear também, né, de receitas. Isso, exatamente. E tudo mais, né? Então, a gente tem esse sorteio para fazer do livro. E a gente vai, antes de fazer esse sorteio, anunciar o nome da pessoa que foi sorteada, eu queria dar um toque para vocês de contatos nossos. Então, eu vou falar do site do IPEMA. No site do IPEMA você vai encontrar uma série de informações do que foi dito aqui hoje. É novo.ipemabrasil.org.br. No Facebook do IPEMA também, facebook.com/IPEMABrasil. Curtam a página, que isso é bem, bem legal para a gente também. Além disso, nós temos informações sobre a Jussara no www.projetojucara.org.br. E para fazer contatos conosco, 3836-1350 ou pelo e-mail ipemanoticias@gmail.com. É isso, acho que os nossos contatos estão aí, espero que vocês tenham anotado, e a gente está lá à disposição para dar mais informações que vocês precisem. E eu queria aproveitar então, só para chamar o nosso próximo programa, vai ser dia 26 de março, no mesmo horário, das 10 às 11 da manhã. E agora vamos chamar o Mário Gatto para mais uma música? Um grande abraço aí, Joanilson, Pé da Justa. Um abraço à Dona Nena também, que está nos ouvindo aí, que com certeza vai vir muitas perguntas da Dona Nena. Enfim, lembrando que também dentro do programa Jussara aqui na rádio, nós não vamos falar só, não vamos contar só histórias, caos, não ouvir só música, nós vamos trazer também grandes personagens aqui do Ubatuba para falar um pouco do modo de vida caiçara. Nós vamos divulgar eventos relacionados às festas tradicionais, sendo religiosas ou não, aí nas comunidades de Ubatuba, enfim. Então vai ter bastante informação sobre esses eventos, sobre tudo que abrange a cultura caiçara, lembrando e envolvendo também, é lógico, a Jussara em todo esse contexto histórico. Então a gente vai, vamos pôr mais uma música, vamos tocar mais uma música, vamos tocar mais uma saideira aí, Russão? Vamos pôr aí, vamos tocar mais uma moda aí, Antes de tocar uma moda, tem duas perguntas aqui pra gente fechar pro Leonardo. Leonardo, o Maurício ligou aqui e parabenizando o programa e tal, mas ele tá falando que você falou sobre, né, tá em extinção e tal, os palmiteiros. E ele falou também que a população indígena também é um pouco responsável por isso, né? Que não é só a população, que também a população indígena também é um pouco de responsável pelo sumiço. E o Vagnão, ele está perguntando, parabenizando pelo programa também, mandando um abraço para vocês. Ele está perguntando aqui, né, se você sabe por que está tendo muita morte dos palmiteiros, dos palmitos, né? Que principalmente lá no sertão da Quina estão secando muito. Rapaz, a gente está chegando no final do programa e essa história aí dá muito pano para manga, né? Então vamos deixar para o próximo, né? Em relação aos índios, eles tradicionalmente eles fazem uso do palmito, eles vendem. Na verdade, eles têm a permissão para extrair o palmito para o seu consumo familiar, né? Para o seu consumo próprio, como comunidade indígena. Mas a gente tenta não estimular com que as pessoas encontrem lá na feira o palmito à venda para compra, né? A gente busca não estimular, mas é claro que eles também dependem dessa atividade tradicional para o seu sustento. Então é um assunto muito polêmico, dá muito pano para a manga, então a gente deixa essa discussão para os nossos próximos programas, já que a gente está com tempo curto aí, né? E qualquer outra pergunta mesmo, Russo? Você sabe por que está secando, né? Ah, sim. Isso daí... eu já acompanhei lá em Trindade, isso aconteceu bastante lá em Trindade também. Possivelmente, isso é alguma broca que está dando ali no broto do, da palmeira. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas a gente tem que acompanhar de perto, né, fazer pesquisa em cima disso para a gente poder chegar aí na causa dessa morte. Né? Não chega a preocupar ainda no sertão da Quina, de repente tem uma população de palmeira lá que aconteceu isso, mas não tenho reparado isso com frequência em Ubatuba, não. Tá? Bom, foi o que ele disse. Ele falou que principalmente lá no bairro do sertão da Quina isso tem acontecido bastante, né? Eu queria só acrescentar uma informação aí do Leonardo, que os indígenas aqui da aldeia Guarani, eles são parceiros nossos no projeto e a gente está iniciando então um trabalho com eles de plantio da Jussara. Eu acho que essa situação toda a gente vai ter uma mudança daqui a algum tempo, porque vai ter uma população de Jussaras também lá na aldeia que vai resolver essa questão. Certo, então. Bom, cerrando, nós estamos aí na final. Vamos fazer o sorteio do livro, então? Para quem que nós vamos aí presentear? Quem que vai ser a sortuda de hoje, o sortudo que vai levar aí o livro de receita aqui do programa, né? Fala o número de 1 a 10 aí para a gente saber quem que vai. Fala o número aí, ô Leninda, para a gente dar o livro de presente. 8. Número 8, deixa eu dar uma olhada aqui, 8, ô dona Nena faturou aí, olha que pé quente, né? Já ligou, já participou, já ganhou o livro de receita, então vai poder aproveitar aí e fazer as receitas da Jussara. Dona Nena, então, pode passar aqui na Rádio Costa Azul e pegar aí, então, o livro da Jussara. E pra gente fechar, agradecer aí a participação de todos que estiveram conosco aqui, que ligaram, participaram, e próximo programa, vai ser no dia próximo, dia 26, é isso? É isso mesmo, dia 26 às 10 horas estaremos aqui de novo. Quero agradecer muito a Rádio Costa Azul, nossa parceirona nesse projeto. Agradecer aos que estiveram aqui presentes hoje, o Leonardo, o Mário Gato, nosso companheiro também agora das músicas e dos causos. A Ana Fiorin, que fez a produção aqui do programa, ajudou a gente bastante nisso tudo. E convidar vocês todos que participem, que continuem ligando nos próximos programas. A gente vai trazer as pessoas das comunidades aqui também para contar um pouco sobre o trabalho delas, a vida delas, enfim. Acho que vocês vão curtir. E façam contato conosco, estamos à disposição. Mais uma vez agradecer a Fundarte aqui, que cedeu esse tempo do Mário Gato para estar conosco. E é isso, até a próxima, dia 26 de março. Mário Gato, obrigado também pela sua participação. Vamos encerrar com... Valeu, muito com a moda de viola aí para a turma ouvir aí. Maravilha, então. Olá. Leonardo, abraço também, obrigado, até semana que vem, tá certo? Abraço aí. Esse foi o programa Jussara, uma realização do IPEMA, né, e também da Rádio Costa Azul. A apresentação aí da nossa querida, do pessoal aqui do IPEMA, né, a Lenina, também ao Leonardo, a Ana, a direção da Ana Fiorin, olha que chique, né? Direção de Ana Fiorin, a apresentação do Leonardo Brito, da Lenina e também do Mário Gato e Elísio Russo. Obrigado pela participação de cada um de vocês. E a dona Nena pode passar por aqui e pegar o livro. Ô Russo, só queria agradecer aí a presença no programa e mandar um beijão para a dona Dalva e para o Romão, que vendem a polpa de Jussara lá na feira de sábado. São grandes parceiros nossos e grandes amigos meus. Ok, então, obrigado. E agradecer a cada um de vocês que ligou, aqueles que ficaram do outro lado, né, só ouvindo, curtindo aí, que possam participar. Próximo dia 26, de volta aí o programa Jussara. Obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Vamos fechar, então, com a viola aqui nos 1140 da Rádio Costa Azul. Tchau, tchau. Minha viola vai lá no salão chorar, ai, ai. Vai lá no salão chorar, ai, ai, oh, ai, ai. Você sabe, não me conta onde o meu amor está. mulher tem força linda e o urubu tem mocambó. Pra casar comigo que sou boa trabalhadora, que sou boa trabalhadora, com chuva não vou pra roça, com sol eu também não vou. Sintoniza ZYK 709, operando em amplitude modulada de 1140 kHz. Rádio Costa Azul, a rádio de Ubatuba.